Salve, salve, coelhada! Decadentes 86, para falar do joguinho de sexta-feira na Vila Capanema, onde nós fomos lá arrancar um pontinho de uma das melhores defesas do campeonato. Seu Alisson Fernandes, dê seu boa noite. Boa noite! Joguinho bom até, achei que foi um jogo melhor que os outros que eu tenho visto aí da Série B. O resultado foi também bom, mas poderia ter sido melhor, mas tá valendo. Podia ter sido melhor, podia ter sido pior também, mas enfim, de toda forma, é um pontinho fora, não é isso, seu Corneta? Boa noite, coelhada. Não, bom demais, pontinho fora. Foi tão bom pontinho fora que a gente ainda continua em terceiro lugar, né? Exatamente. E é o importante, é o importante é ficar no bolo, não é acontecer de cair e afastar. Vamos ficando no segundo, terceiro, quarto, e na outra rodada vai para primeiro, tá bom? Nos mantemos na terceira posição, estamos a 2 pontos do segundo colocado e a 5 pontos do líder, que é o Juventude, que acabou batendo, os dois se enfrentaram nesse final de semana também, a Juventude Guarani, e o Juventude acabou batendo o Guarani por 2-0, daí a diferença. Menino Henrique, você está... Não, deixa eu apresentar o Sérgio Tavares primeiro, depois você pergunta. Ah, não, Sérgio. Dá seu boa noite, Sérgio. Boa noite, pode falar, Corneto, você que manda, senhor. Boa noite, seu Sérgio, tudo bem com o senhor? Tudo bem? Eu tô bem, eu tô feliz que eu sou bicampeão feminino hoje. Tô comemorando. Gente, exato. Até o time feminino do Atlético, do América, é bicampeão. E tem time aqui em BH que não tem bi. Não é verdade? Eu não vou falar nada. Quase que entreguei sem querer falando agora, né? Mas... quase. A nossa definição de quase é um pouco diferente. Não, eu entreguei a rapadura, mas eu não queria falar o nome deles, né? Daquilo, né? Daquilo. É exatamente, além da nossa terceira colocação na Série B, estamos celebrando o bicampeonato da Taça BH de Futebol Feminino, conquistado hoje pelas meninas, que lá no Independência, num público até melhor do que o público de vários jogos do time masculino, é bom sempre lembrar que a entrada foi gratuita, mas ali, à frente de mais de 2 mil pessoas, quase 3, a equipe feminina do América bateu o Pro Inter na final da Taça BH, por 5-1, o time sobrou em campo, a gente já comentou isso antes, dentro de Belo Horizonte não há adversário para as meninas do América, mesmo no cenário nacional a gente é uma equipe que tem a sua força, infelizmente os resultados desse ano não foram tão bons, já que é um time que está se reestruturando, mas de toda sorte o bicampeonato está aí, 5-1, é goleada para comemorar, para celebrar vários gols. As torcidas estavam todas lá, em especial o Batom Verde, cuja bandeira não parou de tremular um minuto. E é o frio. Então, parabéns. Parabéns às meninas, às coelhíssimas, por mais essa conquista. E nós vamos tentar fazer um programa especial só sobre o futebol feminino do América. Eu vou começar a procurar gente para fazer esse programa durante essa semana. Muito provavelmente no dia... O objetivo é esse. E... eu conheço uma. Pronto, já tá fácil. E o meu amigo meu. Muito provavelmente, no dia 30 de julho, a gente deve ter um programa especial só sobre futebol feminino do América. Certo, senhores? Então vamos agora, dadas as... Mais alguém quer parabenizar? Seu Alisson Fernandes está celebrando também? Estou. Assisti até o primeiro tempo hoje. Segundo tempo eu não prestei muita atenção, não, mas é o domínio muito claro, né, que o América tem dentro do cenário mineiro aqui no futebol feminino, e torcer para que continue assim, para que consiga também bons resultados no cenário nacional. Exatamente. Então, parabéns às meninas por essa conquista. Outro destaque que a gente precisa dar também, que eu já ia passando direto, ontem, no sábado, o Alisson esteve lá, junto com a Barra Una, o Breno, todo mundo. A gente recolheu todas as doações que nós arrecadamos nos 3 últimos jogos daquela nossa campanha do agasalho para ajudar quem estava precisando. Pegamos todas as doações lá na Barra Una, que era onde elas estavam guardadas, na sede da Barra Una. Fomos até o núcleo assistencial Caminhos para Jesus para fazer a entrega dessas doações. Por que o núcleo assistencial Caminhos para Jesus? Foi aleatório, gente. A gente até recebeu outras sugestões, teve ouvinte nosso que sugeriu o albergue municipal, que a gente acabou descartando exatamente por ser uma instituição governamental e que recebe recursos direto da prefeitura. Tentamos outras, o Sérgio foi quem fez essa curadoria, né, Sérgio? Começamos isso. A ligar para as instituições, Sérgio ligou, como é que foi isso, Sérgio? Ah, então, eu dei uma pesquisada na internet também, nas sugestões que deram, perguntei para outras pessoas também, se conheciam instituições sérias e tal, eu fui meio que mapeando, assim, dando uma ligada, conhecendo, claro que parcialmente, mas vendo o que, que determinada instituição já fez, como que ela trabalha, se ela tem uma transparência, né, para você ver o que está... Porque tem algumas que tem um site ali, mas você vê que ela não é nem atualizada, você não tem tanta informação assim. Tomamos o devido cuidado para saber que era uma instituição realmente séria. Isso, exatamente. Chegamos nessa, na Caminhos para Jesus, que me pareceu muito séria, e várias pessoas, depois que nós fechamos, que, vamos mandar lá mesmo e tal, todo mundo que eu falei falou, que ótimo, porque lá é muito boa, é séria, eu conheço, conhecida, conhece alguma história, conhece alguma coisa, então acho que foi uma boa escolha. Isso, mesmo sem saber, o Sérgio não lembrava a época, mas ano passado, não sei se vocês lembram, o América levou algumas pessoas, alguns jovens com paralisia cerebral para assistir um jogo do América lá no Independência, foi mais ou menos em agosto. E eram assistidos exatamente do Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus. Foi uma coincidência que aconteceu. Então, o Alisson Fernandes estava lá, junto com o seu Breno Manuel, que está sempre aqui com a gente também, fizeram a entrega dessas doações. Eu preciso agradecer muito ao Cláudio Henrique Pereira, lá do Marketing do América, porque eu liguei para ele em cima da hora, e ele fez e se virou e revirou para conseguir as autorizações e também fazer toda a logística necessária para que o Coelhão pudesse estar presente lá na entrega também, não pelo registro da entrega em si, mas que a visita fosse mais do que simplesmente a entrega da doação, e sim uma visita aos assistidos ali, às crianças e aos idosos que ali são tratados pela instituição, cuidados pela instituição, para fazer um pouquinho a alegria dessa turma lá. Não foi isso, Alisson? Isso mesmo, e sobre a instituição, eu que estive lá, é uma instituição assim, muito séria. Foi legal ver o cuidado que eles têm, tanto com as crianças com paralisia, quanto também nos idosos, porque eles têm duas alas, uma que cuida das crianças e jovens com paralisia cerebral, e a outra ala que é um lar de idosos. Então é um trabalho muito bem feito, que depende sim de muitos recursos. Eu peguei até um folheto que tem alguns números, acho que, e o Henrique acho que publicou isso. Eles trocam, se não me engano, 900 fraldas por dia. É um volume muito grande de coisas que eles precisam, e é uma instituição 100% filantrópica, vive de doações. Então, a torcida americana, junto com a gente aqui, do Decadentes, a Barra Una, a gente já fez um pequeno passo, mas quem quiser continuar contribuindo, eles estão lá precisando, sim. A gente conseguiu um bom volume, sim, de agasalhos, de cobertores, de calçados, enfim, de tudo. Eles ficaram muito contentes, agradeceram muito. O América fez a sua presença lá com o Coelhão. É isso que o Henrique falou, além da gente confortar o lado físico mesmo, aquecer os corpos ali, a gente aqueceu também o coração, porque o Coelhão, com a sensibilidade que tem, soube lidar muito bem com as crianças, arrancar sorrisos lá com os idosos também, não foi diferente. Foi uma manhã especial para quem foi, e eu agradeço aqui muito a torcida americana pelas doações, e saibam que as coisas que vocês doaram estão em boas mãos. Tinha até um ex-jogador do Atlético lá que falou que já meteu ferro no América, foi isso mesmo? Sim, no lar de idosos tinha um ex-jogador do Atlético, não me lembro o nome, jogou em 72, 73, segundo ele. E na hora que o Coelhão foi interagir com ele, ele disse que já meteu o ferro no Coelhão. Tá certo, faz parte também. Então é isso, gente. Na nossa publicação no Facebook ontem, com três pequenas fotos ali daquele momento, do registro daquele momento, tem todos os links para quem quiser procurar a instituição e ajudar com o que mais se vocês puderem ajudar, seja alguma quantia em dinheiro, sejam fraldas geriátricas, eletrodomésticos, roupas, alimentos não perecíveis, esse tipo de coisa, eles estão sempre precisando. Então estão os links lá na nossa postagem no Facebook, aqui também no YouTube e no site, onde a postagem desse programa vai estar, estarão também os links para aqueles que acharem que podem doar mais alguma coisa, que podem ajudar um pouquinho mais. Está aí uma instituição séria, que faz um trabalho digno e está sempre precisando de quem puder dar essa força. Certo? Cumprido todo o início desse programa, vamos falar da pelada lá de Curitiba, em que o América foi enfrentar o frio curitibano. O Anderson até brincou que Belo Horizonte passou por alguns dias que permitiu a adaptação dos jogadores ao frio de Curitiba. Mas dava para você ver que a galera estava meio dura no começo do jogo e tal. A galera bem agasalhada. Tinha uns até que estavam só de camisa mesmo, normal, sem muita frescura. Mas tinha gente de luva, o frio estava pegando. O Paraná é um mandante chato. O Paraná não é... não era, até então, uma das quatro melhores defesas do campeonato, junto com a América, por qualquer coisa, é um time chatinho nos seus domínios, sabe jogar em casa, mas o América foi lá, conseguiu até com Renan Votril, aí voltou o apelido sim, apesar do gol, porque só fez o gol. Renan Votril conseguiu abrir o placar no final do primeiro tempo, mas acabou cedendo um empate no comecinho do segundo tempo, uma jogada de escanteio que não pode subir sozinho, né, gente? Deixaram o Caboclo subir sozinho. É muito provavelmente que de três bolas daquela que ele receber, ele nunca mais faça aquele gol, mas subiu sozinho, conseguiu botar ela no cantinho. A bola ainda bateu chorosa na segunda trave para entrar e morrer dentro da rede. Não tinha nada que o João Ricardo pudesse ter feito. Ainda assim, o América teve um certo controle da partida. O Paraná batia muito, estava muito claro isso, tomou muitos cartões amarelos. Acabou tendo um jogador expulso. E a gente sabe que o América não sabe jogar quando tem uma vantagem numérica em campo. É isso, Lari? Só estou esquecendo alguma coisa. Fala, Cláudio. Cara, sua conexão está horrível. Sua conexão está robótica. Virou um robô. É, pois é. Vai lá fora e volta de novo. Vai tomar um marzinho, depois você volta aqui. O Alisson. Eu também vi por aí. Achei que o América demorou um pouco para esquentar no jogo. Até os 15, 20, talvez até 30 minutos ali, o América ainda estava entrando na partida, mas depois entrou e dominou. De fato, o América teve um bom domínio da partida. O Paraná é uma equipe qualificada. Esses pontos que a gente consegue, a gente tem que ficar razoavelmente satisfeitos por saber que um time igual o Paraná ainda vai tirar ponto de muita gente grande. Exato. Muita gente que vai cair ali para jogar contra o Paraná e vai perder. E a gente conseguiu um ponto, então já é alguma coisa. O Paraná tem uma torcida também que dá uma empolgada no jogo. Eles têm uma torcida bacana. E o América com um domínio territorial, um domínio de posse de bola, mas com os nossos três homens de frente, mais uma vez, sem resolver. Renan Oliveira fez o gol, mas assim como o Henrique falou, eu também não vi uma boa partida do Renan Oliveira. E Bill lá na frente, Luan e Cabral, precisam se explicar. Já não está mais naquela de que chegou há pouco tempo, não. Já tem uma sequência boa de jogos aí, esses três. Já deu tempo de entrar um pouco mais em forma, já deu tempo de pegar mais ritmo de jogo, já era para estar apresentando mais do que estão apresentando. Eu concordo muito quando o Sérgio fala da questão dos cinco jogos, que tem que pegar um pouco mais leve com o cara ainda está adaptando, mas já está na hora de não se pegar leve com esses caras mais não. São caras de pelo menos Bill e Luan, caras rodados. De rodados em clubes grandes, caras que vieram para cá para serem titulares e demonstrarem futebol. O que eles estão apresentando até agora, até o Amorim estava apresentando algo parecido, e por causa disso saiu do time. Então, eu estou bem satisfeito com a nossa turma da frente ali. Nós estamos vindo de duas vitórias de 3-0, aí a gente pode, de repente, pensar, pô, mas você está cobrando, fizemos seis gols nos últimos dois jogos. Sim, dos seis a gente teve um gol de escanteio, teve gol de falta do Pará. Mesmo nesses dois jogos de 3-0, eu não vi esse trio ofensivo ali funcionando muito bem, não. Os gols saíram, e isso é ótimo. Mas não foi por mérito total desse trio ofensivo, não. Tô na bronca com esse trio aí. Concordo com você. Não sei, acho que no jogo contra o Luverdense ainda tiveram uma boa apresentação, né? Mas sim, nada clamoroso também, não. Você tem razão. Já tá na hora de ter uma cobrançazinha, apesar dos bons resultados. Seu Sérgio Tavares. Nosso principal problema nessa temporada tem sido o ataque. Não é de agora, né? Não é só esses últimos jogos e tal. A gente até já conseguiu melhorar um pouco, mas precisa melhorar mais ainda. Se tem visto, eu concordo. Agora, não concordo com comparar com o Felipe Amorim. Eu acho que, por pior que sejam o Luan, Bill e o Cabral, eles estão acima do Amorim. Eles produzem mais, a meu ver, produzem mais chances, produzem mais chutes a gol, mais volume de jogo. E, claro, ainda falta calibrar a finalização, ainda tem que fazer mais gol, tem que criar mais ainda e tal. Sem dúvida, a crítica é totalmente válida, mas eu acho que eles estão no patamar acima. O Bill e o Hugo Cabral eu talvez tirasse da comparação com o Felipe Amorim. O Luan eu ainda deixo. O Alisson, quer a tréplica? Não, talvez eu tenha falado do Felipe Amorim no momento de raiva, porque se eu parar pra pensar bem, é injusto comparar com o Amorim. Né? Aí eu ofendi se tendo Amorim. Seu Felipe Amorim, eu entendi. Seu som melhorou agora, Corneta, o que você queria falar aquela hora? Não, é porque todo ano que começa brasileiro, não brigue comigo, é experiência e anos de América. Qual que é a meta pra não ser rebaixado esse ano. Eu começo o Campeonato Brasileiro, eu sempre faço duas metas, entendeu? A primeira é pra não cair, porque a gente sempre sabe que pode esperar o máximo, né? Pra não cair esse ano é quantos pontos? Quase. Geralmente é 45, né? Alguém sabe? 45. Pontos corridos normalmente é 45, 46, 44. É um acesso 60? Não, acesso. Normalmente 62 pra cima você já vai, mas isso varia, né? Mas 60 é arriscado. Pode já botar. Teve ano que 70 não subiu, mas isso, geralmente 62 não. Sobe. 63. São Caetano com 71 não subiu. 71 mas, não subiu. Mas normalmente. Foi ativo. A conta que se faz é assim: ó, 65 você sobe. Igual 45 você isso. Escapa. E eu não acho absurdo tá. essas duas metas que você traz, não, Corneta. Eu acho apenas que você está tendo um cuidado extra, vamos dizer assim. Não. Porque eu conheço torcedor corintiano que hoje, do jeito que o Corinthians está no Campeonato Brasileiro, está fazendo a mesma conta. Ele estabeleceu como meta, exatamente. Futebol, eu posso ter duas contusões sérias aí, vamos lá, João Ricardo e no meio de campo. Vira, dá exemplo do Corinthians para mim. Do Corinthians? Eu não. Rodriguinho, pede o Rodriguinho e o Jô, por exemplo. Estão comendo bola. E aí, como que fica? Só que a situação do Corinthians para repor uma peça dessa é muito mais fácil que a gente, né? Imagina se a gente perde o Felipe Amorim. Como que a gente vai repor uma droga dessa, cara? Não tem jeito, cara. Ô, Claudio, eu acho que. Não, é porque é esse tipo de comentário aí de meta de rebaixamento que justifica o seu apelido de corneta. Não, mas não é, cara. É uma coisa séria, cara. Primeiro a gente vamos por parte, cara. Eu entendo o que o Corneta tá falando, assim, embora eu concorde com o Alisson. Eu não, entendo. Não sabe o cara que vai brigar pra não cair, mas a meta existe, cara. Eu entendo que não é hora, e aí eu acho que é muito perto daquilo que a gente tava falando aqui antes do programa começar, Alisson, de que é preciso, assim, já tem algum bom tempo que o campeonato de ponto corrido tá rolando. O América tá nessa de Série B. E aliás, foi onde a gente começou, né, nessa de pontos corridos, desde 2010. Já era para o torcedor ter aprendido que não dá para julgar qual será o resultado final do campeonato na décima ou décima segunda rodada, igual nós estamos agora. Tem muito campeonato pela frente. Vai ficando ali disparado e cadê? Exato. A gente cansou de ver, não só nesse campeonato, mas em outros campeonatos também. Ué, o Santa Cruz ano passado não liderou o Brasileirão? Não tá na Série B com a gente? Entendeu? O Inter. O Inter era o time a ser batido ano passado. E tá aqui, ó. Não consegue ficar no G4 da Série B. Então, assim, começo. Isso quer dizer que o Inter não vai subir? Tá longe disso, gente. O Inter tem total capacidade de reação e de conseguir melhores resultados ao longo do campeonato. Então, assim, estabelecer. Aí eu gostei muito do comentário que o Alisson fez aqui fora do ar. É de que o torcedor, tudo bem, às vezes a paixão interfere e ele se deixa levar e não para analisar que tá só no começo e vamos com calma, etc. Agora, de uns tempos para cá, tendo visto que isso vem de jornal, que isso dá audiência, a imprensa entrou nessa pilha também, de botar a pilha de que olha como é que tá fulano, ciclano, e polemizar e sensacionalista o cacete pra explodir fomentar ainda mais essa paixão do torcedor, que fica achando que já tá tudo resolvido. Calma, o campeonato é longo, é comprido, tem muita coisa pra acontecer ainda pra se definir qualquer coisa. E daí ter calma, parcimônia, traçar como meta os pontinhos para o não rebaixamento. Necessariamente, se você quer subir, necessariamente, em algum momento, você vai ter que passar por isso. O quanto antes você chegar a esses pontos do não rebaixamento, melhor. Eu acho que é por aí. Conseguir tranquilidade para atrapalhar o acesso. Exato. Ó, já tirou isso da reta. Garantimos. Daqui para frente agora é lucro. É lucro. É, tá certo. Eu acho que você ia brigar mais comigo do que isso. Não, hoje eu tô bem. Hoje eu bebi bastante. Hoje eu tô calminho. Foi muito Danone. Participações ou algum comentário extra, Marcos? Eu vou rodar umas participações, já tem umas perguntas interessantes aqui. A primeira, inclusive, andar. Muito importante. Isso, o Jairo manda aqui um abraço pros dementes, e ele pergunta se a edição de número 100 do programa, que já tá chegando, se vai ser em algum bar aqui de Belo Horizonte, e também ele sugere aqui a cervejaria Menk, segundo ele, dizem que é boa. É boa, Corneta? Quem falou isso? O Jairo. O Jairo. Ué, cara, se quiser fazer lá na cervejaria, tudo bem, mas não. Olha aí. Lima. Nova Lima é grande Belo Horizonte, só. Ué. Cerveja de graça, mas a gente vai até mais longe. Não, falei, o local de graça, cerveja, a gente tem que pegar o certo tempo. Puta merda. Mas vamos organizar isso. Abastecer uma frota de Dodge, eu tô fudido, velho. Vamos organizar alguma coisa. Quem tiver sugestão, manda lá no grupo Decadentes. Isso. O Rony Franks Formiga manda aqui, ele pergunta qual que é o problema do Bill. Se faltam laterais, se os meias, né, não acionam o Bill da maneira que precisa, se ele perde muitos gols, se é pouco combativo e tal. É ruim, o problema dele é esse. Não, eu acho que, é, pelo menos esse pouco combativo aqui, eu discordo muito. Eu acho que ele também é muito combativo. É, tá faltando ritmo, tá faltando estar em forma, acho que ele tá gordinho sim. E sorte também, pelo amor. Tá faltando um pouquinho de sorte, porque o centroavante precisa de um pouquinho de sorte. É, mas o fato é que o Bill não tá justificando a vinda dele. Mas às vezes, gente, o Bill não tá jogando, não tá marcando gol lá, mas a presença dele na área desloca dois zagueiros pra marcar ele. Mais do que isso, ele dá combate na saída de bola. Dá combate, atrapalha. Que nos permite recuperar a bola rápido. Isso. Às vezes o gol que o Renan faz é porque o Bill tá chamando a marcação pra cima dele. Porque ninguém pode. O pior que seja, faz gol, o Fábio Júnior. Anos atrás na América, tá uma draga. Mas quem deixa que cara sozinho na área ali? Quem que é doido? E bater uma bola no pé dele, bota pra dentro. Isso tudo é muito importante, mas eu já concordo com o Alisson, com aquela eterna. A frase dele, que está mais do que correta, de que isso tudo é muito bom, mas o trabalho dele ali é meter bola para dentro. E aí, dentro disso, eu lembro que quando o Bill chegou, numa das nossas conversas aqui e tal, aí eu falei, beleza, chegou um cara que não vai perder tanto gol, porque ele tinha sido artilheiro da Série B do ano passado. O cara que não vai perder gol feito. E aí, acho que foi o Sérgio até que me lembrou, falou, ele fez muito, mas ele perdeu muito também. Isso. O que é natural com jogadores de ataque. Quanto mais oportunidades você tiver, maiores serão as chances de você fazer vários gols, mas isso não quer dizer que você vai ter um aproveitamento de 100%, porque nenhum atacante tem aproveitamento de 100%. Dentro disso, o Bill tem perdido algumas chances claras, como perdeu uma nesse jogo contra o Paraná. Foi uma excelente recuperação do goleiro, mas é um gol perdido pelo Bill, aquela bola ali ainda no primeiro tempo. Contudo, assim, podemos avaliar, eu pelo menos chego a essa conclusão, de que o Bill não tem recebido tantas bolas assim, que são chances claras de gol para ele botar para dentro. E as poucas que chega ele não consegue converter, né? As poucas, talvez ele esteja devendo em alguma, assim, mas ele não tá recebendo tantas bolas. Então, eu não sei, eu ainda não trocaria pelo Hugo Almeida, não, eu não tô com essa... Eu também não acho que o Hugo é a solução, não. Eu gosto desse combate que o Bill dá e essa força que ele dá. Eu acho que ele gera oportunidades de gol com essa combatividade que ele tem lá na frente e que nos possibilita roubar a bola ali em momentos de surpreender o adversário. Sabe que uma coisa que eu reparei, que ficou mais claro para mim ainda nesse jogo, me parece que o Bill está se sentindo mais confortável jogando de costas pro gol do que quando ele tem que virar e tentar fazer a função de finalizar jogadas. Tanto que, nesse jogo mesmo contra o Paraná, aconteceu dele tomar a bola nesse combate que ele tem feito, que é um combate importante, que ele faz muito bem, aconteceu dele tomar a bola e tomar de frente para o gol, com um ou dois adversários na frente, e ele toma, ele olha, um jogador com mais confiança na própria arrancada dele, tentaria partir e finalizar. Ele toma, ele olha pra frente, ele sabe que a jogada tem condição, mas ele vira de costas pra tentar atrasar pro que tá vindo de trás. Isso é falta de confiança. Isso é jogador que o próprio jogador percebe quando ele não tá na melhor forma. O próprio jogador sabe que ele não tá com a velocidade de arrancada suficiente pra tentar passar de um zagueiro. Então, o que tá me preocupando e que talvez faça com que o Bill não tenha tantas chances também... é que ele tá preferindo jogar de costas quase sempre. A posição confortável para ele tá sendo receber, virar, porque ali ele protege bem, ele tem corpo suficiente para que o zagueiro não tome a bola dele, ele estando de costas pro gol, e ele fica tentando fazer o trabalho de pivô o tempo inteiro. Aqui, mas o Bill não é esse cara de arrancada, bicho. Ele é o jogador paradão mesmo. Ele nunca foi. É impressão. Mas eu não tenho impressão de que ele tá vendo que não tem ritmo e tal, e fica... achando que não vai dar conta. Ele não dá conta mesmo de correr, driblar zagueiro. Ele não vai fazer isso, nunca fez. Se ele começar a fazer, maravilha. Mas ele é o cara de receber na área, a bola bater nele, na testa, no ombro, na canela e entrar. Ele é o poste que você faz tabelinha pra bola entrar. Então quando ele vai lá e faz o combate e tal, ele precisa de alguém pra jogar com ele. Sempre foi assim. Eu acho que é mais por aí também. Outro comentário. Mais uma do Rony aqui do Formiga. Ele pergunta se o Christian é a mina do time. Os adversários podem explorar isso. Eu acho a palavra mina pesada demais para um cara que tá jogando improvisado e que não tem jogado mal improvisado. Uhum. Em alguns jogos, como esse do Paraná, achei que ele foi... Talvez foi a pior partida dele na lateral ali, mas chamar de mina, acho que você pegou meio pesado demais. Mas, para mim, a culpa principal da atuação ruim do Christian nesse jogo, para mim foi do Anderson, porque o Christian, acho que merecia um agradecimento. Olha, Christian, muito obrigado por ter segurado esse rojão na lateral direita enquanto o Norberto estava fora. Você fez boas participações, a gente conseguiu 3 vitórias, muito obrigado, mas o Norberto voltando, ele tem que reassumir a posição. E o Norberto estava à disposição, ao que parece, tinha condições de jogar como titular. Então, para mim... Eu acho que ele não estava 100%, tá? Esse é o ponto. Agora, eu acho que ele não estava 100%, não. Quando o jogador entra no banco, a gente tenta entender que ele estava em condições. Se ele estava em condições, para mim é uma falha do Anderson. Para mim tem que voltar o Norberto. Assim como, mesmo com o Renan com ótima fase, para mim tem que voltar o Rui. Que então se desloque o Renan para fazer a função do Cabral, que não está fazendo nada, ou até do Luan, para manter o Renan no time, agora que ele tem feito alguns gols, tem feito algumas partidas até interessantes, mas o Rui tem que ter vaga nesse time. Eu acho que essa questão de o cara sair titular, o outro consegue segurar o rojão, mas o Rui está aí, o Norberto está aí, esses caras têm que voltar para o time titular, na minha visão. Eu só discordo você de que o cara está no banco, ele está 100%. Eu acho que não necessariamente, eu acho que é feita uma conta aí, o cara talvez não esteja 100% para já retornar, mas talvez seja melhor mantê-lo ao banco e havendo a necessidade que ele entre em um sacrifício controlado do que improvisar um terceiro ali, entendeu? Eu acho que o Norberto volta ao banco, mas não estando 100%, e aí na infelicidade que o Christian teve, que é o Christian Saúde, que o Christian tosse o pezinho, aí você entra com o Norberto para não ter que improvisar o segundo improvisado, né? Mas eu prefiro imaginar que nem o Rui nem o Norberto estavam necessariamente em condições de entrar 100%, até porque o time vinha também com esses dois jogadores fora de 2 vitórias de 3 gols. Tem aquela de você não mexer em time que tá ganhando também. E, tipo, pode funcionar, você deixa. Tem um pouco de ritmo de jogo também, ficou muito tempo fora. Então, deixa eu entrar no segundo tempo aqui, pegar um pouco de ritmo para voltar a ser titular, né? E o problema do Christian aí, acho exagero chamar de mina, ele tava perdendo a velocidade. E o lateral do Paraná corre pra caralho. O cara é rápido pra cacete também. Não tem jeito, vai ter adversário contra os quais, seja lá quem for que esteja escalado ali, vai perder porque o outro cara é mais rápido. Isso acontece. Né? E aí o Furbica também, na pergunta dele, ele fala da questão do time adversário explorar isso. Claro que vai explorar. O treinador adversário, quando vê um jogador improvisado, o primeiro ponto que ele fala na preleção é isso aí. Olha, tem um menino lá que ele é volante, e é novo, muito novo, e tá escalado na lateral direita. O time adversário, é claro que vai explorar isso sim. Dá pra gente fazer uma reflexão pegando a nossa lateral esquerda, que durante muito tempo foi improvisada. E mesmo o Pará sendo um jogador ainda bem fraco, tecnicamente, a verdade é essa, mas só de colocar um jogador que é da posição, que é o Pará, a gente já ganhou um lateral esquerdo, pelo menos. Pode ser um lateral esquerdo fraco, sim, mas é um cara da posição, é um cara que sabe fazer aquilo ali. É um cara que o treinador adversário tentou fazer a preleção. Muita bola, o Alisson, cuidado com as críticas. O Pará tá jogando bem demais, né? Mas é fraco. Não fala do Pará, não. É fraco. Gente. Não, é fraco. Tá jogando, mas é fraco. Ele é fraco e tá jogando bem. Como assim? Não, eu acho que o Pará é aquele negócio tradicional. O time tá mal, o cara tá mal. O time começa a crescer, ele vai crescendo junto com o time, cara. Tomara que sim. É possível. Ué, do Rivotril, quem marcou? Quem deu o cruzamento lá? Quem tava no meio da confusão lá? A gente tem que lembrar que até a Suelton teve fase boa aqui, viu, gente? Então fase boa não significa que o cara é bom, não. É bem diferente, viu, Arthur? Tá bem bastante. Diferente, tá? Acho bastante diferente, mas tudo bem. Nossa, é claro que se o Christian mata 2 bolas no peito com muita exuberância, o treinador já ia falar, nesse canto não vai dar mais, vamos tentar jogar do outro lado. Mas o atacante dele é mais rápido que o Christian, ele ia continuar jogando ali porque ele achou o caminho. Hein? Se ele achou o caminho, eu acho que ele vai tentar. Né? Isso aí. Seguindo aqui, o Felipe de Leucas manda que o nosso ataque vem sendo um problema desde o ano passado, que nesses últimos jogos... De 7 gols, tira-se 5 em bola parada e cruzamento. O time fica muito refém disso para marcar. O Cabral tem sim, na opinião dele, se mostrado no nível de Felipe Amorim, e que salva o jogo contra o Criciúma, de resto a produção dele foi baixíssima. Contra o Paraná, a performance dele foi abaixo da crítica. Ele responde aqui, o Formiga, de que o Christian deixa um pouco a desejar como lateral, mas o Norberto entrou contra o Paraná e jogou bem, bem pior que o Christian naquele jogo, na opinião dele. Eu também achei. E a Theo manda aqui, boa noite, um salve para as meninas que fizeram bonito hoje, e que ela também concorda com a ideia de um bar para a edição 100 do programa. A gente já falou na abertura do programa aqui, Théo, sobre a conquista do campeonato, e talvez a gente fale depois, né, Henrique, mais alguma coisa. Das meninas? Podemos. Se a gente tiver mais para falar, vamos falar. É, sobre o Norberto entrar pior contra o Paraná, é aquele negócio, ele entra com o corpo mais frio, se bem que ele entrou no intervalo, né? Então deu tempo de aquecer durante o intervalo ali. Aliás, o Christian fica quase 5 minutos, até os 5 minutos finais, mais acréscimo, contundido, dentro de campo, mancando igual uma caipora. Tá certo que não dá para entrar com um jogador frio, ainda mais naquelas condições climáticas, mas eu achei que demorou demais esperar o intervalo. Então, mas ele entra voltando, sem ritmo de jogo, aquelas coisas todas. Não acho que o Norberto comprometeu o jogo também, não. Mas acho que os dois se deixaram ser levados pelo atacante, que no caso tinha mais qualidade que os dois. Algo mais? E eu achei que sexta era para o Mateuzinho no segundo tempo, depois da expulsão, não o Nike. Mas deixa eu te falar. Eu não sei, o Matheus estava de amarelado, não foi opção não. Mesmo. Não, mas deixa eu te falar por que ele botou o Mike. Porque o Anderson agora está participando do nosso grupo, dos Decadentes, e aí o Henrique pediu lá no grupo para botar o Mike. Aí o Anderson falou, então vou colocar, e botou o Mike. O Henrique pediu. E por não, que mas Henrique... esse jogo era pro Mateuzinho, tipo, todo amarelado, cara, você bota no Mike. Você tinha que ter pedido cara. Antes, ué, demorou para pedir, vacilou, ué. Mas eu. Por favor, não. Henrique, justifique a substituição que você fez, então, colocando o Mike. Por que eu sugeri Mike e não o Mateuzinho? É um time que tá batendo muito. O jogador deles que foi expulso não era um dos que estava amarelado desde o começo do jogo. Ele tinha acabado de tomar amarelo ali no segundo tempo também. Aliás, numa das poucas boas jogadas que o Renan fez, numa arrancada do Renan, que se o cara não faz a falta por trás, o Renan entrava com bola e tudo sozinho na área, de cara pro gol. Então... Ele conhece o Oliveira, né, cara? Como é que é? O atacante que fez, o cara que fez a falta não conhece o Renan Oliveira, né? Pois é, se ele soubesse que era o Renan, talvez não tivesse feito a falta. Mas é. Então, era um jogo que estava muito batido, eles estavam batendo demais. Você já tinha perdido um jogador, que era o Christian, por contusão, aquela era a segunda alteração. Eu teria tirado o Luan, ao invés de tirar o Hugo Cabral. Mas aí já talvez seja uma pirraça minha com o Luan já. Eu só não entraria com o Mateuzinho, porque eu acho que o Mateuzinho é mais leve, sim, mas eu acho que ele ia apanhar mais. Não mas, ia aí, mas aí, você é treinador ou você é a mãe do Mateuzinho que não quer que bata nele? Eu sou treinador e eu não quero botar um jogador que vai me obrigar, sei lá, tomar uma porrada, quebrar em três e me obrigar a fazer uma terceira substituição por mais uma lesão grave. Eu boto um cara que tem mais corpo, que aguenta mais esse jogo físico do que o Mateuzinho, e esse cara é o Mike, entendi. É por isso. Eu não sou mãe do Mateuzinho, não. Foi só pra sacanear. Nem mas Mike. O Mike é outro também dessa listinha aí que tem que ser cobrado. O Mike entra segundo tempo, tá certo? Ele entra com poucos minutos e tal. Mas já passou da hora do Mike fazer alguma coisinha. O Mike é um jogador, talvez seja do plantel inteiro, talvez seja o jogador mais nulo do ano inteiro. É o jogador mais não fede nem cheira do América. Quando entra o Mike, não dá pra gente ter muita expectativa de que ele vai... reverter a situação do jogo. Até o Mateuzinho já conseguiu fazer isso. Se você bota o Felipe Amorim, vamos supor que o Renan Oliveira consegue fazer isso. Já teve jogo do Renan. Ele era artilheiro do América no ano. Sim, já teve jogo do Renan no segundo tempo e mudar a cara do jogo. O Cabral já fez isso. O Mike não consegue. Todo segundo tempo que ele entra, não fede, não cheira e fica nisso. É, ele é o reserva mesmo, né? É. O reserva. Ele não é o cara para resolver, ele é o cara para compor elenco. E aí eu não cobro muito mais dele do que isso, não. Não acho que ele faça um mau papel quando ele entra também, não. Ele não estraga o time. Ele pode não mudar a cara do jogo, mas ele não estraga o time. Que mais temos? Ah, sim, sobre o gol. Jogadinha ensaiada, né, gente? Sim, então, sim. Que foi tentada de uma primeira vez e não deu certo, e na segunda foi. E algumas rodadas para trás... ficava todo mundo aí reclamar, esse time não tem jogada ensaiada, esse time não é bem todo treinado. Todo mundo não, vamos dar nome, o Alisson. Vamos. Não, eu não quero, não, entendeu? Mas aqui, não retiro uma vírgula, não, não tinha mesmo não, não saía verdade, nada. É nunca verdade. Saía um gol, eu é não posso verdade. Cobrar, eu tenho que cobrar, pode. Saiu agora, parabéns, então, parabéns, mas falta mesmo. Mérito do Alisson, que foi quem deu a professora aí, treinar jogadas ensaiadas na cobrança de falta. Pode falar, Sérgio. Não, eu só queria provocar mesmo. Muito bem. Eu queria falar aqui da nossa dupla de volantes, Zé Ricardo e Hernandes. Acho que vem jogando muito bem os dois. Estão dando conta do recado, segurar a bronca ali de volante com as saídas que a gente teve. Só que, por questão de característica mesmo, não é por questão de falta de qualidade técnica e nem nada disso, falta de empenho, não é nada disso. Mas por questão de característica, a saída do Blanco e aí a gente formando a dupla de volantes ali com o Zé Ricardo e o Hernandes, a gente perdeu um pouco desse elemento surpresa que chegava na frente e que tentava contribuir com jogadas ofensivas, tentava até finalizar. O Blanco não finalizava bem, mas ele tentava alguma coisa, ele partia um pouco mais, ele apresentava como elemento surpresa um pouco mais na frente. Agora a gente está com dois volantes que são mais cara de volantes que ficam mais. O Zé Ricardo até sai, mas ainda não está, talvez por ser novo no profissional, ainda não está com a confiança para desenvolver essas jogadas lá na frente. E para um time que tem três atacantes que não vem funcionando, a vinda de um elemento de trás poderia ser muito importante. Eu estou muito satisfeito com as exibições de Zé Ricardo e também do Hernandes, por incrível que pareça, mas por questões de características, a gente acaba perdendo mais uma possível força ofensiva para um time que tem pouca força ofensiva. Quem você colocaria? Alguns pois é. Na verdade, eu não sei nem se precisa trocar as peças ou, de repente, dar mais confiança para o Zé Ricardo partir um pouco mais, armar o esquema de uma forma que alguém cubra um pouco mais o Zé Ricardo quando ele avançar e dar mais liberdade, dar confiança para ele fazer esse papel. O Hernandes acho que tem pouca técnica para conseguir ser esse elemento surpresa, mas talvez o Zé Ricardo conseguisse fazer isso. Talvez dar mais confiança. Não sei se é nem o caso de trocar a peça, mas trabalhar o esquema de uma forma que esse volante tenha um pouco mais de saída, para tentar ser um elemento surpresa. Se a gente tivesse um ataque que funcionasse, isso nem era necessário, mas a gente não tem. Confiança, eu acho que é a palavra-chave do que você colocou aí, porque eu acho que a idade tá pesando um pouquinho no Zé Ricardo. Eu acho que tem alguns momentos em que eu sinto ele muito afoito, desnecessariamente afoito, na hora de fazer essa transição para o ataque, ou mesmo na hora de dar um combate ali, ainda na intermediária. Acho que ele tem hora que se excede um pouquinho. Talvez isso seja um pouco da idade. Ele pode botar a bola mais no chão e ficar mais tranquilo para jogar. Muito bem. Mais alguma coisa, seu Sérgio? O que vocês acharam da arbitragem? Eu achei ela ruim, mas ela ajudou a gente. Eu acho que foi aquele árbitrozinho ruim que dá faltinha e tal. Não acho que foi roubo nem nada disso, não. Mas eu acho que o árbitro ajudou a gente um pouco, porque o time do Paraná ficou muito nervoso por causa disso. Vocês não acharam? Mas é que tá. Eu não achei que ele apontou falta errada, não. A falta que não foi falta que ele tem. Ele apita muito, ele apitava demais. Ele apitava tudo? Não sei. Eu vi ele dando mais falta pra gente e menos pra eles. Eu vi aquele... Sabe aquele árbitro chato? Claro, quando é contra a gente, né? Que dá uma... Você vai partir, vai sair, ele dá uma faltinha, dá uma segurada ali... Sei. Eu dou razão pro Paranista ter ficado puto. Não, mas tudo bem. Eu não vi o contrário. Eu não vi o América fazendo faltinha que ele não dava. Aí eu não sei. Pode ser. Ok. Pode ser que o jogo proposto pelo Paraná, que não tava ajudando o Paraná e tava se prejudicando com a arbitragem. Não, eu ia falar isso, porque em determinado momento eu também tive esse pensamento. Teve umas faltinhas lá que a torcida pegou no pé que eu dei razão pra torcida. Mas o time do Paraná bate, viu, menino? Puta merda. Então, assim, acaba não tendo muito motivo pra reclamar, porque a caixa de ferramenta deles é violenta. Não chega a ser o Brasil, não, mas bateu bastante também. Não, então, eu não tô dizendo que não teve isso, e nem acho que isso foi determinante, não. Só que o que eu vi foi assim, o árbitro travando demais o time do Paraná, e com isso o time do Paraná ficou muito ansioso e aí produziu até mais faltas, tanto que foi expulso, muito cartão amarelo e tal, entendeu? Uma ação e uma reação em cima disso. Na boa, sinceramente, eu tento, por mais enviesado que eu possa ser, eu tento analisar isso com uma certa parcimônia quando eu tô vendo o jogo. E quando o cara não tá marcando falta pra gente, eu costumo perceber. Eu não acho que o América tenha feito faltas que não foram marcadas, e eu não acho que o que ele marcou de falta a favor do América eram jogadas que não tenham sido falta. Então, sim, ele marcou mais falta pro América? Marcou. Mas eu acho que o Paraná fez muito mais falta que o América. Eu realmente não tive essa impressão, não. Que os caras se irritaram, e se irritaram muito cedo, hein? Muito cedo, exato. Já estava irritando e levantando camisa e nervosinho, gritando, batendo boca. Muito cedo. Querendo ganhar no grito também. Aí talvez tenha tido uma má vontade do juiz. Agora, todas as faltas em que o cartão foi aplicado foram faltas para cartão. O América, quando fez faltas que eram para ter o cartão aplicado, foram aplicados os cartões também. Ele não deu o cartão vermelho naquela falta que foi dada para o Bill, ali no primeiro tempo ainda, que o Bill ia partir sozinho. E eu concordo que não tinha que ter vermelho, não. Teve gente que era o último homem. Não, era o último homem, mas a regra não é o último homem. A regra é chance clara de gol. aquilo ali não era uma chance clara de gol. O Bill jogou a bola. Se o Bill tivesse jogado a bola pra frente, ele tinha levado o jogador do Paraná tinha levado vermelho ali direto. Mas o Bill não tocou a bola pra frente, ele toca pra lateral. E aí ele sai pra partir pra buscar a bola na lateral, uma bola que você não sabe o que vai acontecer. Até ele chegar na lateral e pegar essa bola, a defesa já se recompôs. Então não acho que tinha que ter sido vermelho. E tudo que foi falta ali, que foi dado amarelo, pra mim foi falta pra amarelo. Eu realmente não vi falta de critério na hora de aplicar as faltas americanas. Aí não sei. Posso estar enviesado, mas acho que não. Alguém teve outra percepção? Não, eu achei que a arbitragem não atrapalhou, não. Foi normal. O time do Paraná é um time que joga mais no físico, digamos, né? E a gente é o time mais leve que toca bola. Paciência, acontece. O que fica também, mais uma vez, é que mais uma vez a gente teve o time adversário com uma expulsão e o América com tempo para tentar resolver. O América até fez um abafo ali. Alisson, 30 anos de América, você já não acostumou ainda que isso não vai ser vantagem, só. Pois é, Henrique. Não, e é de tal forma que o torcedor americano talvez seja o único no mundo. Lamente a expulsão cara, sai a expulsão do time adversário. Se você tá vendo o jogo com o torcedor de outro time, o cara fala, nossa, lá, que beleza. E a gente fica triste. Traz de volta. Não era pra tanto. Mas eu acho que é por causa da má fase do nosso ataque, dos três atacantes, que acho que tem que estar lotado. Se tivesse com um trio de ataque melhor, não seria tão desesperador que igual tá sendo. Mas desesperador, gente. Nós ganhamos dois jogos 3-0 outro dia. Também acho desesperador. Eu tô falando a questão do... Quando se tem um atleta a mais e a gente não tá conseguindo converter, é igual o jogo contra o Vila Nova lá, que trem ataque com defesa, ainda tomamos um gol no final. Tá certo. Falta giz lá na CT, cara. Tem que mandar giz pro taco do povo lá, cara. Vamos mandar giz, então. Vamos pros finalmente? Vamos. Então vamos lá. Colatina do jogo, Sérgio Tavares, pela votação popular. Vamos lá, nós tivemos um voto para o Zé Ricardo, um voto para o Norberto, um voto para a nossa torcida, um voto para o Frio, tá frio para burro mesmo, 4 votos no Hugo Cabral e o colatina da galera foi o Bill com 6 votos. Bill com 6 votos, não achei que era para tanto não. O Alisson? Eu acho que a galera foi bem, é entre Bill e Cabral mesmo nesse jogo de sexta-feira. Eu vou votar no Cabral, mas porque o Bill ainda tem essa vontade, esse combate a favor dele, então isso ainda pesa um pouquinho a favor do Bill. No fim das contas, os dois jogaram bem mal, mas eu vou de Cabral. Muito bem, Sérgio Tavares. E gol do Botafogo, viu? É uma apagada das luzes. Oh, beleza! Eu não acho que o Bill foi tão mal assim, né? Apesar de ter perdido aquele gol, que eu acho que podia, né? É o tipo de gol que ele tem que matar e tal. Mas igual a gente já falou, eu acho que ele dos três atacantes, eu acho que ele tem sido o melhor. O Luan, até não acho que foi uma partida horrível dele. Dos três atacantes, eu acho que o Cabral foi o pior mesmo. Mas eu ainda vou votar no Norberto, cara. Eu achei que ele entrou fora de ritmo, piorou. Na hora que ele apoiava um pouco, ele apoiou bastante, ele errava passe curto. Não gostei dele nesse jogo, não. Até entendo, porque ele ficou muito tempo fora, voltando e tal, mas eu acho que ele não foi bem, não. Pra mim é um atenuante o fato de ele estar voltando de contusão e estar tendo tanto tempo fora. É um atenuante pra apresentação dele. Eu já vou votar também, vou votar no Hugo Cabral. Não acho que o Bill foi essa desgraça toda, não. Acho que ele devia ter matado aquele gol, sim. Acho que ele tá devendo, sim. Mas nesse jogo, quem foi pra mim completamente apagado foi o Hugo Cabral. E eu só não voto no Renan porque ele fez um gol. Corneta. Eu vou votar no setor ofensivo, nos três. Pode dar 33% no voto pra cada? Pode. Não começa então, a bacalhar. Três, ataque da minha. No final das contas ficou o Hugo Cabral, foi o culatinho da rodada. 2,33 votos. Porque tá ruim todo mundo. É injusto dar pro Bill e não dar pro Hugo, não dar pro Luan o voto, cara. Todos merecem. Mais uma vez, isso aqui não é uma guilhotina, é só a percepção de quem foi o pior da partida naquela apresentação. Eu sei, eu acho que nenhum dos três foi bom, tá tudo ruim. Muito bem. Saudade do Felipe Amorim. Não. Tá louco. Vou expulsar o senhor da ligação. Bala do jogo, Sérgio Tavares. Vamos lá, nós tivemos um voto pro Zé Ricardo, um voto pro Renan Oliveira, um voto pro Anderson, um voto pro Rui, 2 votos no Bill e 8 votos no João Ricardo, que foi o bala da galera. Muito bem. Eu já vou dar meu voto aqui também. Eu fiquei entre Pará e João Ricardo, mas pela o quão foi responsável pelo resultado da partida, o quão mais importante foram as suas jogadas no resultado da partida, as defesas que o João Ricardo fez em momentos de muita importância para o jogo. O América podia ter saído perdendo, o América podia ter sofrido um empate mais cedo, podia ter cedido a virada. Então acho que a atuação do João, não que o time tenha sido ruim, aí que tá, apesar de eu estar votando no João, e teve um comentário lá no grupo de quem não viu o jogo, de que se o João Ricardo é o bala, quer dizer que o time jogou mal. Não, o time não jogou mal, o time fez uma boa apresentação, teve lá os seus problemas no ataque, mas o João não está sendo escolhido porque o time foi pressionado o tempo inteiro e fez importantes defesas, não. Ele foi um dos mais importantes jogadores da partida, mas para mim não quer dizer que o time tenha jogado mal. Corneta. Pará. E o Pará tá merecendo, tá crescendo, tá colaborando com o cruzamento. Tá merecendo, Pará. Merecendo tanto que foi o bala da rodada passada. Bala não, ele foi o Cássio. Boto ele de novo. O Cassel, eu nunca sei a pronúncia. Sérgio Tavares. João Ricardo, foi o que você falou, foi decisivo. O Alisson. É muito bom perceber que a nossa zaga funciona, em boa parte dos jogos ela funciona muito bem, a ponto do João Ricardo quase não ter trabalho, mas quando precisa do João Ricardo ter trabalho, é bom perceber que ele continua em ótima forma. João Ricardo foi o melhor da partida, é o bala. Muito bem, João Ricardo com 4 votos. Novidade. É o bala da partida. Muito bem. Sérgio Tavares, quer falar do bolão? O povo fica triste quando a gente não fala do bolão. Fica triste. Vamos lá, deixa eu pegar ele aqui, peraí. Nós tivemos 4 felizardos que cravaram 1-1. Teve um que tá comemorando até agora, tomando todas, nem veio participar do programa. Nem veio, exato. Ramon Gregório. Olha como é que esse bolão tá ruim. O Ramon tá cravando e eu tô lá atrás. Tá foda esse trem, viu, bicho? Puta que pariu. Mas, o Alex Ritoche, o Felipe Reis, o Ramon e a Théo cravaram. Então, parabéns aos 4. E na acumulada, o Matheus continua liderando, porque mesmo ele não fazendo tantos pontos, quem tá ali atrás dele não tá conseguindo chegar. Agora o nosso vice é o Breno e o Guilherme Chaves. Os dois estão com 53 e o Matheus tá com 60. Quem é o primeiro dos decadentes, Sérgio? Você quer no quê? Entre nós 5, quem é o primeiro, por favor? No somatório geral, Sérgio. Não, eu acho que tem que contar, por exemplo, quem já participou do programa. O Guilherme Chaves já veio aqui, já se tornou um decadente, então ele tá na frente. É isso aí. Entre volta aqui, rapaziada. Olha a mágoa. A mágoa que ficou do Alisson ter chamado Felipe de Leucas para ser o novo estatístico do decadente. O Sérgio não consegue falar que esse, o time titular, aqueles que não concorrem ao prêmio, o Alisson é quem lidera. Mas é por enquanto, viu, Sérgio? Fica tranquilo. Mas o Guilherme não concorre também, não. O Guilherme é azarado pra caralho. Ano passado, que a promoção da internet lá da camisa, todo mundo ganhou a camisa, menos o Guilherme. Ele vai peidar na farofa no final, preocupa não. Então, assim, o Alisson conseguiu abrir mais um pontinho nessa rodada. Vamos lá, deixa eu colocar o ranking de nós 5 aqui, então. Mas eu abri um ponto pra você, Henrique, mas o Ramon agora chegou. O Alisson tá... O Alisson, de nós 5, o Alisson é o primeiro com 51 pontos. O Ramon tá com 49. Depois tem o Henrique com 41. Olha só. Depois eu com... Cadê eu aqui? Nem tô achando tão longe. 29. E o Cornetinha, que é um café com leite, tá com 11. Muito bem. Gente, é o que eu falei pro campeonato, também vale pro bolão. O campeonato é longo, tem muita coisa para acontecer, não é hora de cantar vitória ainda, cavalo paraguaio ainda vai tropeçar lá na frente, pode deixar que eu chego. É isso, senhores, temos um programa. Tem uma última pergunta aqui, só pro Thales não ficar sem resposta. Ah, verdade, o Thales, pô, diga. Ele fez uma pergunta aqui, que ele pergunta se o nosso elenco tá fechado ou se ainda precisamos de algumas contratações, e se sim, quais as posições que ainda tem carência. No Decadentes ou na América? Do América. Para mim, a gente tem uma carência até numerológica de lateral direito. A gente só tem um. Precisaria de mais um para compor ali, para ser o reserva, para o Christian não ter que ser usado ali. O tal do Giovani tem que jogar, né? Porque se não for jogar também, a gente vai precisar da contratação de lateral esquerdo. Mas estamos na fé aí que ele vai jogar, né? E aí, pra mim, pra fechar o elenco, seria isso. Só um lateral direito. Aí a gente entra na questão técnica. Na questão técnica, os atacantes continuam não funcionando. A gente vai contratar outros? Desde o ano passado que a gente tá contratando atacante e a coisa não funciona. Será que o problema são as peças? Ou será que é o esquema? Será que esses caras ainda vão engrenar a ponto de nos dar alegria? Será que dentre os reservas, ou dentre até atletas mais jovens, Pilar, coisa do tipo, alguém vai conseguir deslanchar daqui até pra frente no campeonato? Não sei. Por questão técnica, eu não contrataria ninguém, porque eu acho que já fizemos muitas contratações, o grupo é bom, o Anderson tem que tentar achar um esquema para essa parte ofensiva funcionar. Mas um lateral direito, eu acho necessário, que a gente só tem o Norberto. Muito bem. É isso? Temos um programa, senhores? Beleza. Então é isso. Voltamos então na quarta-feira, quiçá para comentar mais uma vitória do América em cima do Boa, com quem nós jogamos na terça-feira no Independência. Todos ao Independência, mais uma vez, parabéns às meninas pela conquista. Para quem não ouviu no começo do programa, vamos buscar fazer um programa especial sobre futebol feminino ainda esse mês, mais para o final do mês. E se tudo der certo, o programa 100 vai ser o Boteco. Mas aí vocês mandem as suas sugestões lá no grupo. Sobre as apostas do Bolão, Sérgio, vamos virar a chave? Vamos. Muito bem. O que é que isso quer dizer? Ainda não está criado o formulário de apostas para o jogo contra o Boa, mas será feito ainda essa noite, ou no mais tardar amanhã pela manhã cedo. Acho que hoje à noite eu consigo matar isso. E todas as apostas para o Bolão agora terão que ser feitas pelo link que vai ser colocado lá no grupo para que a aposta seja feita no formulário do Google, certo? Não serão mais aceitas as apostas feitas exclusivamente no grupo. Por quê? Para facilitar a nossa vida, porque tá foda. Quem apostar lá, a gente vai avisar. Não aposta aqui, aposta lá no outro. A gente vai, nesse momento de transição, lembrar todo mundo. Mas já estejam todos avisados que a fórmula de aposta mudou. Mais algum comentário, Sérgio? Não, é isso aí. Funcionou muito bem esse sistema, me deu agilidade para computar todas as apostas, então acho que é por aí mesmo. Não é a fórmula perfeita ainda não, a gente ainda vai tentar melhorar isso, mas desse jeito vai funcionar bem melhor. Vocês vão ver que o resultado vai até sair mais rápido. A fórmula perfeita só aconteceu o Formiga tirar a bunda da cadeira e resolver fazer uma programação pra gente pra que isso seja tudo automático. É isso aí. É isso, gente. Valeu, galera. Quarta-feira nós estamos de volta. Um abraço. Falou.